Controle Salvador, Rocha 621, decolado, Bastia, Nação Bono. Pela 621, contato radar, confere o nível de voo 360, via saída São Bono. 360, via São Bono, 621. Passarelo estabilizou. Passarelo 2229, chame a torre em 1895. 1895, boa. Pode voar, lenda? Para 2229, bom dia, continue a aproximação. Aguarde pista livre, ajustando a 0151, estamos chegando nas vizinhanças, próximo ao setor norte. Tá aguardando a pista livre na sua escuta, 2229. Plano 759, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste na 095. Plano 649, via chegada Bonf, desça até o nível de voo 060, ajuste na 095, reduza para 2509, tráfego que o precede na aproximação, 12 horas, 11 milhas, passa o nível de voo 970 para 050, Band 737-800. Chegada Bonf, reduzindo para 150 e descendo para 60. Libera direita, autorizada táxi via Delta, Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá atende ao sinalizador. Posição prevista 4 Lima. Delta, Alfa, Kilo, lá no Pátio 3, observando o sinalizador, 4 Lima na posição, azul 4950. Passarelo 2229, autorizado pouso, sistema 0, vento 0, 60 graus, 0,620, informa que está molhada a partir do último terço. Ciente, livre pouso no 0, 2229. Salvador, TAN 3517. TAN 3517, Brasília, prepare a saída Arbor 1, transmissão Alefa, guardando cópia. Arbor 1, Alefa, guardando. Azul 4201, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 2835.251, bom dia. Bom dia, Bambu. Batalha 2229 no solo 843, ao liberar via taxi eco, chame solo Salvador 121 decimal 1. Oliveira, solo 211, passarei 2229. Foi 118.95, boa. Boa. Salvador, cordial. Bom dia, Azul 2775. Azul 2775, os autorizados estão no zero, vento 030 graus 049. Informo pista molhada a partir do último terço. Sem chuva sobre o campo e o ajuste no 095. Paciente das condições, no 095, pouso autorizado para o Azul 2775. Fono 649, reduza para 2309. 2309, Fono 649. Fono 759, desça para 2.000 pés sem restrições, ajuste na 015, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray. A pista no 0 é passabilizada. Tané 6211, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251-223, bom dia. Bom dia, vovô. Via 5975, via chegada bom médio 1, desça para o nível de voo 050, ajuste na 015. Coluna 649, desça para 4.000 pés, ajuste na 015. 4.000 na 015, coluna 649. Sono 649, reduza para 2009. Tráfego informado, agora 9.7 milhas, com 263 de grau C. Resumindo, 2009, sono 649. Localizadora do Sono Gol 759. Sono 759, completo o final do procedimento, chame torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Sono 649, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pista 90, repórter estabilizado. Repórter estabilizado, Gol 649. Nós informamos pista molhada a partir do último terço. Porém, sem chuva sobre o campo. Ajuste no 0 no 5. Possível ciente, está ligo o pouso na 1-0, bom, 7-5-9. 649, estabilizou, Bistro. Sono 649, complete o final do procedimento. Chama então em Salvador, frequência 118, decimal 95. Obrigado, bom dia, 649. Bom dia, bom ponto. E o 5975, desça para 2000, peça autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pressão no zero, restabilizado. Ajuste o no zero no 5. No 759, no solo 54, eu liberar via taxa e Foxtrot, chame solo Salvador, no 21, decimal 1. 21-1, 759. Bom dia, Salvador. Gol 649, final estabilizou, Bistro. Gol no 649, bom dia, avistado. Informo pista molhada a partir do último terço. Porém, sem chuva sobre o campo, ajuste no 0 no 5, pouso autorizado, pistão no 0. Vento 0, 1 no 0 grau, 0,3 mano. Livre pouso, obrigado. No 649 no solo 58, eu liberar via taxa e Foxtrot, chame solo Salvador, 121, decimal 1. Ao liberar 121, gol no 649, obrigado. Estabilizado e avistando no X-Ray 5975. Rio 5975, convidado final do procedimento, chame o Salvador, frequência 118, decimal 95. Onde é que com a torre agora? Salvador, Rio 5975, bom dia. Rio 5975, bom dia, avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 2 nós, informo pista molhada a partir do último terço, porém sem chuva sobre o campo, ajuste no zero, 1 no 5, pouso autorizado. Ciente, 5975, está com pouso autorizado na pista 10, só confirmando vento variável com 202, é isso? Afirmo, o vento variava com 2 nós. Bom dia, eu vou 1, 2, 3, 6, 5, 5. Informação, Salva 02, ao liberar via Foxtrot, chamo Salva Salvador no 21, no decimal 1. Foxtrot, 21, 1. Bom dia, para a Copa, chame 121, decimal 1. Então, 3597, pronto? Pronto, 3597. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento variável com 2 nós, então 3597. Alinhar e decolar, 3597. 3597, decolar 206, chame o controle de Salvador em 119, decimal 8, bom. 198, obrigado, senhorita, boa semana. Tome. Salvador, bom dia, Tan 3597. Tan 3597, contato radar na decolagem, via saída ABO 1 no sub, mantém nível de voo 340. Sobe por 340 via Arbor 1 no 3597. Tan 3597, pode voar nítido, Mupeb, senhorita? Tan 3597, voa elétrico, aguarda coordenação com o centro Recife. Obrigado. 3597, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 28.8.0, eu tô crescendo no 7, é mais bom dia. Bom dia, bom voo. Salvador, bom dia, Gol 1233, ponto espera da 10. Salvador 233, bom dia, autorizado a Linhares decolar pistão no zero, vento 020 graus com 2 nós. Decola pistão no zero, Gol 1233. Um, dois, três, três, decolar 227, chama o controle Salvador em 119, décima 8, bom gol. 198, bom dia, obrigado, gol 233. Controle Salvador, bom dia, gol 233, decola Arbolon, na disputa. Gol 233, contato radar na decolagem, via saída Arbol 1, submantenha nível de voo 360. 360, gol 233, na Arbol. Bom dia, 14753, via chegada Bonf, leva para o nível de voo 050, ajuste na 096. 050, 096, 4753. 4234, ponto de espera da 10, pronto para decolar. Caso 4234, autorizado a linha de decolação no 0, vento variável com 2 nós. Galera, decolar, azul 4234. São 4753, Salvador opera visual, porém com chuva leve sobre o campo. Mantém inicialmente a proa de pelo, são 4753. Pelo. Gol 1233, chama o centro de frequência 128.8, alterna 126.0. 288.260, 233, bom dia, obrigado. Bom dia, bom voo. RAN 4753, desça para 2.000 pés sem restrições, ajuste no 0 no 5, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pista no 0 reposto habilitado. 4753, tem 2.000, está estabilizado. Afirmo decolar 237, chame mesmo em 199 decimal 8. 198, azul 4234. Patrulha, azul 4234. Azul 4234, contato radar na decolagem, via saída Puka, subir, mantenha nível de voo 350. Sobe e mantenha 350, azul 4234.